Aí, tropa, mais um plantão. Que Deus abençoe a vida de cada irmão. Pai nosso que estás no céu, atividade dobrada. Atividade dobrada. Atividade dobrada. Goiânia tá no chão, Aparecida tá no mal. Atividade dobrada. Atividade dobrada. Atividade dobrada. Goiânia tá no chão, Aparecida tá no mal. Dá licença, meninão, cê é pilantra, mete o pé. Faz os cadeião tremer na rua, nós segue na fé. Na risca, nós é o que é, poucas ideias pra cuzão. Sem linha, sem simpatia, nós não fecha calemão. De bloco, quem te penta, o mini use com a TR10. Na pista de Land Rover, um Jetta, mas sem ciés. Na base, só homem, bomba de AK, Lachinikov, tudo pronto pro caô. Mentira que se fode da sua até a zona norte. Nós é o elo da corrente que faz o crime operar fechadão. A chapa é quente, progresso, paz pra minha gente. Nós é o crime organizado, sempre justo e correto. Pota, pota, tá palmeado. Atividade dobrada. Atividade dobrada. Atividade dobrada. Goiânia tá no chão, Aparecida tá no mal. Atividade dobrada. Atividade dobrada. Atividade dobrada. Goiânia tá no chão, Aparecida tá no mar. Avisa lá, é nós que tá. Forte armado, pesadão. Tá maluco, peita tropa. O ritmo é Paquistão. No moio concentrado, se invade. Leva rajada, projete. Explode crânio, fura lata. Nos quatro cantos, tô em casa, tá susto, tá dominado. Nós é o justo e correto, salve é o crime organizado. Favela, outro quadrado, certo é certo até no X. Licença até pra entrar no boi, sem respeito, assina seu fim. Discípulo de cair na cena, só que de rajada pra trair. É sem perdão, vira exemplo pra molecada. Nós é a voz da quebrada, time do morro até o fim. Paz, justiça e liberdade, pobre louco, moleque. Atividade dobrada. Atividade dobrada. Atividade dobrada. Goiânia tá no chão, Aparecida tá no mal. Atividade dobrada. Atividade dobrada. Atividade dobrada. Goiânia tá no chão, Aparecida tá no mal.